andando sozinho, tô pensando em você, porque tudo acabou, sem saber o que fazer. Ainda me lembro da gente fazendo amor, não consigo entender por que você me deixou. Meu amor, se eu preciso de você, preciso. Quando a gente um dia sozinho, tô pensando em você, porque tudo acabou, sem saber o que fazer. Ainda me lembro da gente fazendo amor, não consigo entender por que você me deixou. De você, eu preciso. Quando a gente voltar, quando a gente se amar, vai ser lindo, maravilhoso. Preciso de você, você precisar de mim, porque o nosso amor vai ter que ter um fim. Não quero e nem posso imaginar te perder. Você é minha vida, minha razão de viver. Eu não vou te deixar, não vou te perder. Aonde você for, eu vou atrás de você. Então me dá tua vida, que eu entrego em tuas mãos a verdadeira história. Quando a gente um dia...